sopro de Deus que me deu vida. Iniciou a partida, faz meu coração bater ao som da batida. O sol brilha, ilumina essa trilha sonora. Ilumina aqui dentro pra eu brilhar lá fora. Hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra poder rimar. Sem medo de tentar, sem saber onde chegar na tempestade. Sempre sei que o sol vai brilhar. Depois da dor e do choro, a alegria virá. Se eu errar, sei também que você vai tá lá. Pronto pra me segurar, sempre disposto a me amar. Vou me enchendo, ardendo, então minha luz eu acendo. Continuo vendo, é incrível o que ele me tá fazendo. Então persisto, resisto, te amo, logo insisto. Pra conhecer-te mais, minha vida eu invisto. Com a vida falha na batalha, comigo na fornalha. Continua me amando, fazendo com essa vida valha a pena. Isso que dá não ter fé pequena. Ele tirou minhas algemas, então me jogue na arena. Quando pensei que minha vida tinha chegado ao fim, ouvi uma voz e 2 beats e uma luz brilhou pra mim. Quando eu te conheci, me deu um novo começo. Mudou minha vida, logo mudou minha história. Me chamou pra missão, deu uma nova trajetória. Me amou primeiro, vai vendo o quanto tá me preenchendo. Leva a vida valendo, de seguir eu não me arrependo. Um novo eu vai nascendo, quando compreendo, entendo. Aprendo e dependo, se eu querer em mim eu atendo. Do jeito que me movo, corro e começo de novo. Cada dia um fôlego novo, te busco, encontro, renovo. E obrigado pelo bom tom, pelo bom som, pelo bom bom. E que senti nunca serei bom. Pelo que eu sou, onde chegou, nos entregou a vida, as boas novas que nos salvou. Faço uma nova canção, um tipo de adoração. Hoje com a minha vida demonstro minha gratidão.